Olá, aqui é Gustavo Abadi. Estamos começando agora mais um podcast, O Homem Segundo o Plano de Deus. Para você que me escuta pela internet ou pelas ondas da Rádio Mãe de Deus, estamos falando sobre as características de um homem segundo o plano de Deus. Falamos no último podcast sobre a necessidade do homem crescer em sua masculinidade. Fazer um exame de consciência e comprometer-se à confissão. Confessar os seus pecados a Deus, para que dele receba perdão, absolvição e possa levantar-se contra o mal. Muito bem. Para que o homem possa estar com a sua consciência limpa e render-se diante de Deus, existe uma necessidade importantíssima, e este é o tema do podcast. O homem, segundo o plano de Deus, é um homem submisso ao Espírito Santo. O Espírito Santo não é só aquela figura da pomba que desce, aquela figura cândida que recheia as nossas Bíblias, recheia os nossos quadros, as nossas imagens, e que muitas vezes nós esquecemos que ele é uma pessoa da Trindade Santíssima, que é Deus presente, que se não houvesse o Espírito Santo, certamente não haveria a igreja. Veja, se você se lembrar do Credo Apostólico, se você se lembrar o que diz o texto, lá ele diz: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Tudo isso é promoção do Espírito Santo. É o Espírito Santo, sim, que aviva a Igreja Católica. É o Espírito Santo que dá vida à comunhão dos santos. É o Espírito Santo que promove a remissão dos pecados. É o Espírito Santo que vai tocar na sua consciência. É o Espírito Santo que está junto com você. É Deus vivendo dentro de você, na medida em que você acalenta o Espírito. Andai no Espírito e não satisfazeis as concupiscências da carne. Se andarmos no Espírito, se enchermos a nossa vida com a ação do Espírito Santo, nos rendermos diariamente ao Espírito, Ele estará conosco. Ele nos dirá as palavras de Cristo, Ele nos encherá, Ele nos manterá de pé. Mas se você simplesmente permite que o vazio tome conta de você, se você enche o seu coração com as obras da carne, você entristecerá o Espírito e o apagará. E você quase não o ouvirá. Mas o que vai salvar a sua vida é que existem irmãos e irmãs rezando por você. Rezando para que você novamente ouça o Espírito Santo falar no seu coração. Rezando para que você seja submisso ao Espírito Santo. Seja submisso, seja um homem que se rende diariamente ao Espírito Santo. Seja parceiro dele. Traga ele para sua vida. Faça um compromisso de fazer uma oração diária de submissão ao Espírito Santo. O cardeal Mercier nos ensina uma muito bonita que diz assim: ó Espírito Santo, alma da minha alma, eu vos adoro. Iluminai-me, guiai-me, consolai-me, dizei o que devo fazer, dai-me as vossas ordens. Prometo submeter-vos a tudo o que desejardes de mim e tudo quanto permitirdes que me aconteça, dai-me unicamente conhecer a vossa vontade. Essa oração é uma oração fortíssima. Ó Espírito Santo, alma de minha alma. O cardeal Mercier, o mesmo que escreveu essa oração, dizia que a submissão ao Espírito Santo é o segredo da santidade. Ora, meus irmãos, se este é o segredo da santidade, nós temos que correr fortemente para encontrar, buscar o Espírito. Então, não perca seu tempo. Se existe oração na sua paróquia, vá rezar. Se lá existe adoração ao Santíssimo, busque a Deus. Se existe grupos de oração da Renovação Carismática, da Comunidade Oásis, de quaisquer outras comunidades carismáticas próximas de você, vá buscar o Espírito. Tenha fome de Deus. e submeta-se ao Espírito. Submeta-se ao Espírito. Não tenha medo. É Deus que conhece muito, você muito melhor do que você mesmo. É Deus que dá vida para você. É através de Deus Espírito Santo que eu e você caminhamos para frente. É o Espírito Santo o maior interessado na sua vida, na sua transformação, na sua missão para com o próximo. É o Espírito Santo o maior interessado que você cresça na fé, que você viva uma vida santa, para que você possa ser útil na messe, útil na seara, útil na obra de Deus. E neste mundo que cada dia mais se perde, você se torna sal e luz, sal com gosto do Espírito, luz iluminado pelo Espírito neste mundo. Não tenha medo. Não tenha medo de se jogar nos braços do Espírito. Não tenha medo de viver essa sagrada insegurança e esse sagrado incômodo que é viver sob a submissão do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, conhece o seu coração, sabe as suas ânsias, sabe as suas virtudes, sabe as suas desgraças e os seus defeitos, sabe onde você precisa mudar e nele você não precisa ter medo. Com ele você não precisa se esconder. Você pode fazer isso com o padre, com o irmão, com o seu diretor espiritual, com a sua família, mas de Deus você não precisa, porque ele vê todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. E só ele tem todo o poder para mudar a condição onde você se encontra, a quebrar as cadeias, quebrar os grilhões onde você se encontra. Reze, Espírito Santo, alma de minha alma. Submeta-se ao Espírito. Que Deus te abençoe. Até o próximo podcast.